chama estrela para todos que me acompanhar. E eu balanço, e eu balanço, e eu balanço tudo enquanto há. E eu balanço, e eu balanço, e eu balanço tudo enquanto há. Eu chamo o vento, chamo a terra, chamo o mar para todos que me acompanhar. Eu chamo o vento, chamo a terra, chamo o mar para todos que me acompanhar. E eu balanço, e eu balanço, e eu balanço tudo enquanto há. E eu balanço, e eu balanço, e eu balanço tudo enquanto há. Chamo o cipó, chamo a folha, chamo a água para unir e vir me amostrar. Chamo o cipó, chamo a folha, chamo a água para unir e vir me amostrar. E eu balanço, e eu balanço, e eu balanço tudo enquanto há. E eu balanço, e eu balanço, e eu balanço tudo enquanto há. Tenho prazer, tenho força, tenho tudo, porque Deus eterno é quem me dá. Tenho prazer, tenho força, tenho tudo, porque Deus eterno é quem me dá. Thank you.